encontrava no aprisco, contando as ovelhas, mas logo notou que 99 estavam ali, porém uma delas faltou. Ficou muito triste e foi procurá-la, caída no abismo encontrou. Estava ferida, muito abatida, já quase sem vida, ao vê-la chorou. Tomando-a nos braços com todo cuidado, trouxe ao aprisco de onde saiu. Com amor e carinho curou-lhe a ferida, a ovelha perdida de novo sorriu. O templo é o santo aprisco de Deus, e Cristo Jesus é o sumo pastor. Os salvos são suas ovelhas queridas, que com o seu sangue as comprou. Mas quando uma delas não vem ao redil, o mestre até geme de dor. Sai a procurá-la, até encontrá-la, pra logo abraçá-la com imenso amor. Tomando-a nos braços com todo cuidado, trouxe ao aprisco de onde saiu. Com amor e carinho curou-lhe a ferida, a ovelha perdida voltou ao redil.